nossa magia quando já certinho amor suor. Caliente, ritmo quente pra dançar. Isso que é corpo a corpo colado, me mostra teu xingado de amor, vem me banhar. Isso que é essa magia quando já certinho amor suor. Caliente, ritmo quente pra dançar. O que é corpo a corpo colado, me mostra teu xingado de amor, vem me banhar. Para caliente, é paixão, para caliente, sedução, para caliente, pra dançar, para caliente, pra se amar, para caliente, é paixão, para caliente, sedução, para caliente, pra dançar, para caliente, pra se amar. Amor suor, caliente, ritmo quente pra dançar. O que é corpo a corpo colado, me mostra teu gingado de amor, vem me banhar. O que é essa magia quando a gente amor suor, caliente, ritmo quente pra dançar. O que é corpo a corpo colado, me mostra teu gingado de amor, vem me banhar. Para caliente, é paixão. Da pele é swing, é dança, é um canto pra dançar. Se que vem na toda pele, é swing, é dança, é um manto pra se amar. Se que vem na toda pele, é swing, é dança, é um canto pra dançar. Banda para caliente. É paixão, sedução, pra dançar, pra se amar. É paixão, sedução, pra dançar, pra se amar. Se que vem na toda pele, é swing, é dança, é um manto pra se amar. Se que vem na toda pele, é swing, é dança, é um canto pra dançar. Se que vem na toda pele, é swing, é dança, é um manto pra se amar. Vem na toda pele, é swing, é dança, é um canto pra dançar. Ah, ah, ah, ah, ah.